Comando do 1075, muito boa tarde. Boa tarde, 1075, acione a identificação, desça ao 050, vigilância, chegada maré. 050, identificado, chegada maré, voo 1075. Papapá, Mike X Delta, prossiga. Gente, mantenha as condições visuais e aposta rotatória. Mike Echo Delta. É o Oscar Zulu, torre 1895. 1895, camarada. Controle Salvador, OTAN 3207, boa tarde, 1700 pés, na Dael Leda. 3217, boa tarde, contato radar, sua nível 360, saída Dael. 360 na Dael, OTAN 3217. Confere 5902. Prossiga. Se possível, coordenações para o nível 170 para o direto Natal. Ok, aguarde coordenação para 170. O 59, corrige. Suba e mantenha 170. Aguarde coordenação para a proa de Natal. 5962. 52. Agora então prossegue para o 3, o TAM 3560. Gente, até 2000, chamará estabilizado na ILS da 10, gol 1395. Já Alfa Juliette Golf, acione o código transponder 0224. Olhe, boa tarde. 925, decolando isso. Voo 925, contato radar, sol 360, saída Argo. 360, saída Argo. 925. 0, alterna 22.8, bom voo. 260.2.8, boa, 5.2 pra fora. Mike Eco Delta chama a torre, 118, decimal 95. Torre 718.95, Mike Eco Delta, boa tarde. Controle, boa tarde, passaria 2231. Passaria do 2231, boa tarde, contato radar, voo nível 200, sai da árvore. Professor. Momo, correção, saída. Ótimo, o CP da Momo, sente. Até 150, senhor? 95 estabilizado em LS. Quem para o controle? É o Gol 1395 estabilizado em LS. 395, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, aí é um bom trabalho. Boa. Reposte na rotatória vista no campo, November Yank Mike. Da 3217, chame Recife 125, decimal 10, bom voo. 125, 10, obrigado, boa tarde, o Dan 3217. Contato radar, agora mantendo nível 075, 33 milhas para Salvador. Reposta descida. Procedimento para 1-0, conferir. ILS X-Ray para pista 10. Se desejar 1-7, prossegue visual. Não, vamos para 1-0. Ok, eu estou entendendo que o senhor vai alterar suas regras de voo para instrumento, é isso? Então, seu nível será, se o desejo manter 070 ou 080? 070. Então desça ao 070, vai na proa da posição pelo, aguardando para manter o perfil da chegada bom, que é o Alfa Juliette Golf. Chegada bom que pro de pelo, o Alfa Juliette Golf. Aqui tem o 050, agora no 075. No 075 desça 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2.000 pés, X-Ray, chama a final. Salvador, é o Gol no 077, decolou 2.000 na sua escuta. No 077, boa tarde, contato radar só 360, saída da El. Boa tarde, 360 na da El. Controle? Tá 3190, é 150. Plano 3190, boa tarde. Identificação desse nível 050. Vigilância, chegada amarela. Tarde, até o 50, 3190. Alguma chance vai em TAP? Não, negativo. Seu número 3 para pouso, aguarde. 3190. Controle, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, contato radar. Plano nível 060. Saída coral. Foi na proa de coral. Golfo, na proa de coral. Guardião 07, torre 11895. 11895, obrigado, boa tarde. Série 5962. Perito. 5962, chamo Centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 5962, né? Golf, Mike Alpha. Serviço radar encerrado, 3 milhas para a posição coral, chamo o controle ideal 1201 no bom voo. 1925, Centro Recife, 1260, alterno 1288, bom voo. 1260-2288, gol 1925, boa tarde. November Yankee Mike chama a torre 1-1-8-9-5. Gol 0-7-5. 0-7-5, chama a torre. 1-8-9-5, composto. 8-9-5, obrigado, vou travar. Boa. Está no ponto de descida, o Alfa Juliette Golf. Alfa Juliette Golf, desça a 2.000 pés. Vou indo na proa de duna, ajuste de altímetro no 0, no 4. 2.000 pés no 0, 2, 4, proa de duna. Alfa Juliette Golf. 1-0, 1-4, o ajuste. Ok, 1-0, 1-4. Confia para o controle? November Alfa Romeo, reporte para o da barra, ingressando no Axé. Juliette, portão 2, 3 na 5. Na subida da El, quanto possível para a de da El? Vou no 755, contato o radar, subo 360, vou na proa da El. Direita da El, vou 755. Aciona identificação, desce ao 050, vigilância, chegada amarela. Bono 077, centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251, boa. Pode let golf, você acerta para meios próprios nessa proa? Gente, está autorizado a final do ILS, reporte estabilizado. Final ILS autorizado, Alfa Juliette Golf. Mantenha o 050, aguarde para prosseguir, 3190. Sete Tango Zulu, boa tarde, acendo indicação, vitro nível 050. Vigilância chegada a mar, vou na proa de amar. 27 Tango Zulu, vem na proa do VOR, quando pronto, limpe descida ao 050, reporte livrando. Dan 3190, agora sim, autorizada 2000 pés, autorizada final do ILS Spray para pista 10, reporte localizador. Receptou o localizador, o Alfa Juliette Golf. Alfa Juliette Golf, Torre Salvador, 11895, bom voo. Obrigado. Roda, gol 1075, boa tarde, pessoal. Alfa Juliette Golf, está aqui, vira a central de pistolas. Alfa Juliette, portão 9, gol 1075. Torre Salvador, 1895, bom ponto. Prossiga, 7500. Chame Recife 125, décima 1, no bom voo. Recife 1, boa noite, 7500. Quatro 206, adentra 2000 pés, autorizada final da ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Ok, está autorizado ILS Suíte, governo Pro Serra Vito 366, desça 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, November Oscar Romeu. Torre 11895, bom pouso. Confirme para o controle, já estamos do loop. Agora passando 5300 a 5000, cancela o plano instrumento, protege condições visuais. Agora fica aprovado agora. Desça a 1.500 pés na proa da rotatória, ajuste de altímetro no 0 no 4. Juliette, estamos do loop. 0 no 4, na rotatória, 1.500 pés, Juliette, estamos do loop. Controle, o 35491, autoriza a proa de Donaldson. Vai na proa de Doc, 35491. Toque, quente. Confirma para o controle, papá, papá. Oscar Vitor Delta, subida a critério até o 085, acima está autorizado. É o nível de voo 400. Sônia Transponder, aguarde. Transponder 5477, Oscar Vitor Delta. 5491 no DESA 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 5491 para 2000, vai apontar no lock, grato. Vitor Delta, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, bom voo. Fala de 4306, só que chegamos, fazer porque essas vezes.